pessoal, hoje nessa dica que eu estou passando aqui, a gente está vendo o solo dessa música aí do Titanic e através dos números, né, transportando a partitura, as notas, através dos números para facilitar a identificação no braço do violão. Caso você ainda não sabe como encontrar os números no braço do violão, em cima aí no texto tem um link que vai direcionar para uma outra aula onde tem as dicas de como fazer isso. O interessante aqui é, eu quero pedir desculpa porque houve um errinho no meio aí do solo, mas eu vou continuar assim mesmo, vou deixar esse solo desse jeito. O que acontece? Pode fazer um duo de violão, um faz o solo, a outra pessoa faz o acompanhamento, mesmo que tenha aí as cifras, né, para fazer o acompanhamento. Ou uma pessoa toca na flauta, a outra pessoa toca no violão, ou toca sozinho, não tem problema nenhum. E quanto mais ensaio, melhor para desenvolver, né, principalmente a habilidade aí musical de quem está iniciando, né, no estudo do violão. Outra coisa também é a parte de improvisação. Esse solo aqui, ele dessa música, pode fazer improvisação em cima dele, não tem problema nenhum, tá? Grandes músicos usam isso. De repente a pessoa tem dificuldade para fazer improvisação, o que acontece? Usa música conhecida e através dessa música conhecida pode fazer uma improvisação, fica muito bacana isso daí. Né? Outra coisa é o treinamento diário. Não precisa ficar horas e horas. Todo dia estudar um pouquinho, com o tempo a pessoa já tem ótimos resultados. Ok, pessoal? Então vamos ficando por aqui e até a próxima dica.